Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire, e você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube ou no streaming pela internet. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a produção de energia eólica se tornou muito comum e os populares cataventos integram a paisagem do Agreste de Pernambuco. Mas a população que vive próximo aos geradores eólicos sofre problemas relacionados à saúde mental por causa do barulho que os geradores fazem. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre os impactos das torres eólicas na saúde mental de pessoas no Agreste. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e estou lembrando que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre impacto das turbinas eólicas na saúde mental de pessoas no Agreste pernambucano, vamos conversar com o doutor em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, pesquisador titular do Departamento de Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas Agir Magalhães, também da Fiocruz, André Monteiro Costa. André, seja muito bem-vindo e muito obrigada também pela sua disponibilidade para falar sobre esse tema. Eu fico muito grato pelo convite, fiquei muito feliz em participar aqui da Rádio Paulo Freire. Eu não tinha ainda estado aqui com vocês e eu fico muito feliz estar nesse momento. Inicialmente, eu gostaria de localizar a questão, né, das eólicas em um contexto do neoextrativismo. O neoestrativismo é um modelo econômico, né, central na América Latina, né? Em alguns outros continentes também, mas assim, na América Latina a gente tem um modelo que prima assim, pelo controle dos bens que são de interesses, né, do capital. Então, isso gera, né, violências simbólicas em todos os territórios da América Latina, né? As eólicas não são algo especial nesse sentido. As eólicas têm características que a gente vai trazer do tipo, né, de problemas que causam, né? Mas isso... eu gosto de localizar, né, essa questão dessas violências, né, do neoestrativismo, porque há sempre expulsão de comunidades, de famílias, né, de seus territórios. Há uma insegurança, né, quando entra, né, uma determinada e tal, no sentido de tomar um certo espaço, né, dessas comunidades. Isso, de cara, ela já leva a algum tipo de sofrimento, né? E, muitas vezes, isso produz conflito, né, conflitos sérios, né, como ocorrem em vários lugares do Brasil, digamos, e da América Latina, né? Então, essa é uma característica. E essa característica está relacionada à ideia de uma negação, né, da qualidade de vida e da vida dessas pessoas que vivem nesses territórios, né? Então, essas pessoas têm uma baixa capacidade de enfrentar, né, qualquer grande empreendimento, né, como as eólicas. Então, essa é um pano de fundo, né, que caracteriza, né, o modelo econômico da América Latina e que produz sofrimento mental. Então, quando chega em algum território, né, da América Latina, digamos, já se gera um sofrimento mental, porque as comunidades tradicionais, em geral, não sempre, mas têm baixa capacidade de responder às empresas, né, aos agentes que produzem e que geram esses problemas, né? Então, assim, isso vai gerando. Então, eles têm perdas materiais e têm perdas simbólicas que levam a, né, a sofrimento. Então, eu acho que olhar para isso, né, é importante para compreender, né, a dinâmica, né, que se dá, né, nesses processos, e a energia eólica, né, é uma delas, né? Então, a gente tem um conjunto, né, de pontos que eu vou trazer aqui, né? Uma questão que gera muito sofrimento, que deflagra conflitos, é a exposição que as pessoas têm aos ruídos audíveis e ruídos não audíveis, que são os infrassons. Então, o audível, ele tem uma coisa que é menos problemática, digamos assim, porque as pessoas, né, ouvem com aquilo, se incomodam e podem tentar, enfim, reagir de alguma forma, mas as pessoas, em geral também, nessas comunidades, elas não têm uma capacidade, né, de fazer, de mudar de lugar, de sair, de ir para outro canto, porque elas têm a sua vida ali, constituíram, né, a sua vida, e várias gerações, né, que isso levam a esses problemas. Mas no caso dos infrações, é algo assim que, né, na nossa experiência, né, nos territórios, assim, levou muito... Assim, para mim foi uma coisa muito forte, porque os infrações são sons não audíveis para a gente, né? Assim, então, o som penetra, esse infrassom, ele penetra, né, nos ouvidos e tal, e ele vai gerando ao longo do tempo um processo em que as pessoas passam a quase, em muitos casos, a perder a sua capacidade de trabalhar, sabe? Tem pessoas que ficam acamadas, acamadas mesmo, assim, sabe? Perde, né, a sua capacidade do trabalho, que é uma coisa importante em comunidade tradicional, ou seja, as pessoas trabalham para produzir, né, o seu sustento, e isso gera, né? Então, assim, o uso e o consumo de remédios, né, e muitas vezes, inclusive, sem, né, a receita devida, né? Então, isso vai gerando, né, um processo de muito sofrimento, e de isso leva também não só para o indivíduo, para a família, né, mas para a própria comunidade, né? Então, isso vai gerando. Então, essa perda, assim, desses problemas, né, de perda de concentração e aprendizagem, tontura, instabilidade, inclusive na forma de andar, dores de cabeça, e para dormir também, né? Porque os ruídos, as eólicas ficam praticamente o tempo todo, né, com aqueles ruídos, né, que as pessoas ouvem diretamente, além dos infrações, né, como eu falei. Então, no caso, André, desculpa te atrapalhar. Não, o infração, ele vai afetar diretamente a saúde mental das pessoas? Explica mais um pouquinho. Sim. Como é que isso funciona? Os infrações, eles são sons, como eu falei, não audíveis, assim, são sons, né, que têm uma frequência, né, que ele é absorvida pelas pessoas, né, e sem ser um ruído que a gente ouça, né, que as pessoas ouvem. E esse infrassom, as pessoas ficam, assim, tem uma perturbação, né, pelo fato de ter algo que incomoda muito, né, que pessoas ficam acamadas por conta disso, né? E ao mesmo tempo não sabe o que é, ou seja, é algo que confunde, né? Assim, e que impacta violentamente, né? essas famílias, né? Então esse é um dos grandes problemas de saúde, né? que enfim, então assim, as pessoas perdem um equilíbrio para andar em algumas situações, porque ele deixa a pessoa, né, mareada, meio tonta, né? Então, isso vai produzindo, né, ao longo do tempo, uma situação em que as pessoas perdem, né, sentidos, perdem... E o que tem acontecido, né, é que tende... Em algumas situações, as pessoas estão diante dessa dificuldade, né, da sua saúde mental, podem, algumas fazem até assim, um êxodo, entendeu? Uma saída da área rural para a cidade, né? No caso, a gente tem estudado Caetés, né? Então, várias pessoas, né, inclusive o próprio presidente do sindicato de Caetés, ele teve que sair porque a esposa dele estava muito doente, porque tinha uma torre eólica muito próxima da casa. Ela só ficava na cama, né? Então, eles resolveram ir para a cidade para ter uma melhor saúde da esposa, né, dele e tal. Então, assim, é um processo, né, de saúde mental que é muito, muito forte, é uma característica, né, relacionada, né, a isso. Né? Então, tem o ofuscamento também, quando as pais, né, das eólicas... Então, tem vários tipos, né, de processos que impactam violentamente, né? Sim. Aproveitando que você falou de Caetés, a agência Marco Zero Conteúdo tem feito muitas reportagens sobre os impactos dos parques eólicos na saúde da população. Eu vou ler agora a abertura da reportagem produzida por Giovanna Carneiro, que foi publicada há mais ou menos um ano atrás. Imagine ouvir durante todo o dia um ruído que lembra o de um avião sobrevoando a sua casa em uma altura relativamente baixa. Essa realidade dos moradores do sítio Sobradinho, localizado no município de Caetés, no agreste de Pernambuco. Desde 2015, após a instalação de um parque eólico da empresa Cubicle Sustainable Investments na região, as famílias de pequenos agricultores tiveram as suas rotinas alteradas e perderam completamente o sossego. O barulho constante em volume alto é só um dos problemas dos camponeses vizinhos das turbinas eólicas em forma de gigantescos cataventos. A moradora do sítio de Sobradinho, Roselma de Melo, conta, abre aspas, depois da implantação desse parque foi muito sofrimento para os moradores daqui por causa do barulho que é demais. A poeira também. Quando foram implantar o parque, tiveram que explodir algumas pedras para colocar as torres eólicas e muitas casas ficaram rachadas. A minha foi uma delas e até hoje está assim. Procuramos os responsáveis, mas eles nunca resolveram o nosso problema. Fecha aspas. Então, André, você que deu uma introdução incrível sobre a questão do impacto da questão das torres eólicas, fala mais um pouquinho desses impactos na saúde da população. Tá, então assim, foi muito bom esse texto também, né? E acho que articula com, enfim, os dados, assim, os tipos de problemas, né, que a gente tem identificado, assim. Então, tem identificado, assim, alterações fisiológicas e bioquímicas, náuseas, vômitos, risco para aumento de incidência de tumores, doença vibroacústica, síndrome da turbina eólica, episódios de desorientação, né? Isso está relacionado com a questão das infrações, né? Que as pessoas perdem sentido, espasmos intestinais, inclusive, problemas endócrinos, como aumento de catecolaminas, hormônio liberado na corrente, né, sanguínea após a exposição, né, do organismo a um estresse físico ou emocional e cortisol, né? Então, há um conjunto, né, bastante grande de problemas à saúde, né, que estão relacionados, né, ao, a implantação das torres, né? Então, assim, cabe, de uma forma geral, eu vou, assim, apresentar algumas que a gente fez, inclusive, lá em Caetés, né, em Sobradinho, né, uma característica que está relacionada a distância, né, das casas para torres é um grande problema, né? Então, assim, porque, assim, claro, quanto mais distante, né, a torre de uma casa, menor o impacto, né, para a saúde das pessoas, né? Mas se tem, né, eu vou até mostrar uns dados aqui, lá de Sobradinho, enfim, que tem situações, por exemplo, de ser a 100 metros de distância da casa, né? Tem um problema, né, que isso está, inclusive, a gente tem trabalhado com pessoas que, para buscar em Pernambuco, por exemplo, né, buscar a maior distância possível, né, da casa para uma torre, né? Mas esse é um grande problema, e que o grande capital, assim, eles não recuam, né, muito, assim. Porque tem países que essa distância é de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, né, e tal, para que, por exemplo, as infrações não impactem, né, na saúde das pessoas. Mas isso, então, lá em Caetés, né, esse é um problema, né, muito grande, né? A gente viu, acho que tem cerca de entre 100 metros, né, de distância de torre, mesmo 900 metros não é uma distância segura, né, para a saúde. Enfim, então, há ainda, né, e uma dificuldade muito grande, né, dos agentes públicos em relação, né, a esse processo, né? Eu estou vendo aqui, em relação a, né, algumas dessas instâncias, no sentido, né, de algumas falas também, né, como uma pessoa diz, né, que ele está na cidade pagando aluguel, né, uma propriedade que era referência, e hoje a minha propriedade está inutilizada. Ou seja, as pessoas, isso gerou um êxodo, né, pessoas saindo do território porque não conseguem mais viver nas casas, e basicamente, né, decorrente, né, dos problemas de saúde, né? Então, assim, a questão da saúde, né, nas eólicas, ela é impeditivo em muitas situações, como nesse caso, né, em que as pessoas permaneçam, né, nos seus territórios, né? E o território, para uma comunidade tradicional, é algo consagrado, porque sempre é conquistado a duras penas, né, em relação aos fazendeiros, enfim, né, a todo um processo, né, e isso é o que dói mais, né, assim, nas pessoas. E a nosso papel, né, enquanto pesquisadores, né, os colegas, alunos, tem sido no sentido, né, de contribuir, né, da melhor forma possível para minorar, né, alguns desses problemas. Eu sei que a gente tem relativamente pouca capacidade diante, né, das torres, enfim, desse processo, mas essa é uma questão que nos motiva, né, assim, para estar. Tem uma outra fala aqui: eu não queria sair de lá, né, eu queria que eles tirassem as torres, mas eles não tiram, né? Então é um processo que, enfim, como eu falei, é muito, muito penoso. Falas muito fortes, né? Vocês conseguiram mapear quantas pessoas estão sendo afetadas em Pernambuco? Não. Não? Assim, isso a gente está tentando. Porque, assim, as torres, né, elas são como linhas, assim, que passam, né, em alguns territórios. Em geral, territórios que têm um nível de altitude, né, que seja adequado, assim, para a questão dos ventos, né, a não ser os que estão como no Rio Grande do Norte, né, Ceará, né, que tem a questão dos ventos do mar, né, assim, que isso não é o caso de Paraíba, Pernambuco, né, e tal. Então, assim, a gente está, né, nesse processo, né? E a gente fez, né, essa medição aí das torres a 900 metros, né? Então, assim, a maior parte, né, é da menor, da maior distância, né? Então, é muito, muito penoso, né, esse processo. A questão também tem uma outra dimensão, que é, por exemplo, as atividades agrícolas, né? Eu já falei um pouco, né, assim, mas há uma perda, né, das plantas, né, em reduzir a sua capacidade de polinizar, assim, a questão da polinização. Tem uma questão que os morcegos e as abelhas, eles são polinizadores muito, muito bons, né? Então, quando você tem as torres eólicas, eles somem, porque por conta dos infrações. Sim. Então, por exemplo, há uma perda na produção dessas famílias por conta desse processo, né, de perda da polinização. Então, além de tudo, também tem um impacto ambiental, né? Você falou da questão do território. A Marco Zero também teve um trabalho de ver a questão dos territórios que são afetados pelas usinas de energia... usinas não, né? As instalação dos parques eólicos, porque também não são só eles que prejudicam. As linhas de transmissão da energia também causa desmatamento, né? Também Sim. prejudica. Exatamente. E tem também o caso do Engenho do Prado, que não fica em Caetés, fica em Tracunhaém, Sim. que é justamente na linha da transmissão da energia eólica, que foi o Engenho do Prado foi um território que foi conquistado por lutas dos camponeses, contra os grupos fazendeiros, né? E aí eles estão sofrendo com o desmatamento e com a ação dos parques eólicos, né? Que não estão ali, porém são prejudicados. Sim, sim. É um processo... E aí eu queria te perguntar, com quanto tempo, depois que as torres eólicas são instaladas, as pessoas começam a apresentar os sintomas que você falou antes? Então, a gente não tem esse dado, assim, porque na região, né, ali do Agreste Meridional, essas torres, elas já estavam implantadas há um bom tempo, né? Tem atualmente a implantação, né, de torres eólicas de uma nova empresa, né? A gente pretende ver, né, não estava nem previsto, né, nessa área a gente fazer o projeto dentro, porque a gente está, isso é dentro parte, né, de um projeto de pesquisa, né, que a gente coordena. E isso, mas a gente vai, eu vou fazer, buscar de toda forma essa né, captar, né, num processo de implantação de um parque, né, para ter essa perspectiva, mas porque os outros são muito antigos, né? Essa é uma característica também negativa, né, desses parques que a gente tá atuando, né, por conta disso, né, do tempo, né? Então, em relação à questão das plantas, né, tem uma fala aqui, né, que derrubaram, por exemplo, árvores enormes, assim, né, para a construção das torres, de instalação das torres, né, e eles não, enfim, são perdas, né, muito sensíveis, assim, que as pessoas têm, né. Tem uma fala aqui que ela fala: as terras se plantam, não está dando mais para colher, né? Está muito diferente, né? Tem terra lá que não dá para mais plantar nada, né? Virou como um cascalho, Ou seja, né, porque vai perdendo, né, essa capacidade das famílias e do, né, assim, e a questão também, né, da própria, que a, resultado, né, do impacto, né, dessas torres, na, isso implicando em perda, né, de recursos, né, das pessoas para vender na feira, enfim, todo um processo, né, que leva, né, a uma perda grande em vários sentidos, né, simbólicos e também dos sentidos da perda material mesmo, né? Sim, com certeza. Dessas populações que são atingidas, qual é o público, assim, existe um público em faixa etária que é mais atingido? Crianças, por exemplo, idosos? Ou, assim, existe um mapeamento? Então, né, nas casas, né, que eu tive, foram mais relacionado aos adultos, assim, sabe? Eu não vou saber te dizer em relação a outras, enfim, outras colegas, né, que tiveram fazendo pesquisa de campo, né, mas é muito comum, né, encontrar pessoas de cama, né, que não conseguem mais fazer nada. Como eu falei, assim, a esposa do presidente do sindicato de Caetés, né, passou um tempo imenso de cama e teve que sair para a cidade para voltar a ter uma vida mais saudável, né, por conta, né, desses problemas. E tem a questão também da fauna, né, em que os animais ficam absolutamente tontos, né, assim, não dormem, né, os cachorros ficam latindo, né, os barulhos que são feitos, os porcos ficam fazendo tentativa de ficam se mordendo uns aos outros, né, pássaro meio que se não tem muito mais, assim, então há uma dispersão, entendeu? É como se é um território que vai havendo, né, uma dispersão por conta desses sons, desses infrações, em que o território vai perdendo a sua capacidade, sabe, a sua vitalidade de produção, de relações sociais, né, de vários processos, né, que as pessoas deixam, né, e perdem essa capacidade. Uma leitura minha, assim, é de que há um processo deliberado, talvez, de êxodo. Então, assim, há um êxodo do rural para o urbano, né, do ponto de vista social, ambiental, inclusive, porque as pessoas, enquanto têm, enquanto produzem, né, estão ali produzindo coisas, né, relevantes e para suas vidas, né? Então, é um processo muito triste, eu acho, sabe, do ponto de vista de que o Estado, né, ele deveria ser um mediador, não é mediador, né, não tem uma mediação, ao contrário, né, há interesses econômicos, né, das grandes empresas e que o Estado colabora com isso. Né? Então, a gente está ainda agora na Assembleia Legislativa no processo de tentar aumentar, né, a distância da torre para uma casa que atualmente lá na Assembleia Legislativa está em 400 metros, que é pouquíssimo. No caso, a Assembleia Legislativa estadual ou do município? Estadual. É o Estado quem vai estar regulando esse processo das eólicas, sabe? Então, aqui em Pernambuco, tá, e a gente articulou com alguns poucos deputados que têm mais dessa perspectiva, né, de olhar dessa forma. A gente está conversando, indo lá, reuniões na Assembleia, para ver, né, se consegue ampliar mais, né? A gente teve um movimento bem significativo recentemente, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós levamos, inclusive, umas 30 pessoas lá, né, de Caetés para essa secretaria, né, com banners e tal, né, as pessoas foram no sentido mesmo de mostrar todos os problemas existentes e tal, e foi muito bonito, assim, as falas, tem pessoas que são muito lindas, assim, no, sabe, nas suas falas, né, de buscar, né, sensibilizar de alguma forma, né, tem alguns empresários lá, enfim, enfim, foi muito bonito, mas é muito difícil, né? É muito difícil, já tenho muita experiência em relação a isso, em conseguir reverter alguns processos. Mas nosso papel, né, enquanto academia, né, é contribuir para a compreensão desses processos, né, sociais, e também com as pessoas, junto com as pessoas, junto com comunidades, né, com colegas também da academia, enfim, buscar, né, mudar esse processo que é muito perverso, né, assim, do ponto de vista da capacidade do capital e a relação com o Estado. Sim, é bem interessante, porque só nesses 30 minutos, mais ou menos, de conversa, você mapeou um enxame de perdas que essas pessoas vão sofrer, né? Além da saúde, vão perder a sua saúde física e mental, também vão perder o seu patrimônio, já que eles não vão poder, por questão de saúde física e mental, estar em suas casas, que são deles, e aí eles vão ter que migrar, principalmente para os centros urbanos, que a vida já é uma vida diferente da vida que eles tinham, né? Eram agricultores familiares, tiravam seu sustento da terra, eles mesmos que plantavam e retiravam e comercializavam, e aí tem que ir para os centros urbanos, que já é um tipo totalmente diferente de vida. E também a perda ambiental, né? Já que um dos motivos para que eles migrem para os centros urbanos é porque a terra não está mais conseguindo sustentar aquela plantação, toda a carga que é os parques eólicos eles vão trazer. Né? E aí tem um ouvinte que tem uma pergunta, que você já respondeu no começo, mas é legal salientar. A Alessandra Trajano Nunes disse, né, que tem indícios de agravos na saúde associados à usina, que já são confirmados, mas ela quer saber se já tem confirmação de patologias associadas à instalação desses parques. Então, na nossa pesquisa, né, tem vários dados, assim, né, relacionados, né, eu tenho até aqui umas fotos, né. Por exemplo, uma coisa que a gente identificou é que as torres, as pás das torres, por exemplo, elas soltam um pó branco, e esse pó branco, ele cai em cima das casas, porque a distância das casas são muito próximas, né? Cai em cima da casa, quando chove, escorre pelo telhado para a cisterna. E tem pessoas que ficam com a pele toda escamada, toda, o corpo todo, com escamas, por esse pó, né, que cai das torres. É uma coisa, assim, impensável, ninguém vai pensar uma coisa dessa, né? Mas é um mal, assim, que tem muitas pessoas, né, em Caetés com esse problema, né? Então tem esse adoecimento, né? Enfim, se fala de tremores, palpitações, né, problemas. A questão do uso do medicamento também, assim, acho que a gente já falei antes, mas é muito usado, e usado de forma que muitas vezes não tem nenhum um médico, assim, né, para. Então tem coisas que a hipertensão aumenta muito, né, e ansiedade, insônia, né, são coisas que, né, dizem. Tem um aqui que fala assim, numa fala de uma senhora, ela diz assim: eu digo que estou meio doida da cabeça dentro de casa, porque eu não sei falar baixo, só sei estar gritando. E meus nervos também, a flor da pele, qualquer coisa, a lágrima já desce. É uma fala linda, né? Sofrida e bela, né? Sim, com certeza. E aí, já para contextualizar um pouquinho, né, como são os danos mentais e físicos são muito grandes, assim, o barulho já dá nos nervos, né? Com certeza, ter o barulho de uma turbina o dia inteiro nos seus ouvidos já vai colocar os seus nervos à flor da pele. Exatamente. Vai causar também danos, assim, causa ansiedade, causa palpitação, todos os sintomas Isso. que a ansiedade já traz. Uhum. Insônia, né? Porque também deve ser uma luta só para conseguir dormir com aquele barulho de noite. E aí muitas pessoas elas vão ter que ser direcionadas para medicação, né? Medicação de ansiolítico. E principalmente porque a energia eólica hoje em dia é responsável mais ou menos. No ano passado era 13%, eu acredito que já é mais, da geração de energia elétrica no Brasil inteiro, e tem cerca de 900 parques no ano passado. E a meta do governo federal era chegar a 1.000. Acredito que já tenha mais que 900 esse ano, com dados divulgados pela BBC News no ano passado. E aí eles têm que tomar esses medicamentos, as pessoas que são afetadas acabam não tendo nenhuma escolha além de tomar medicamentos. Muitos alegam não ter sossego, mesmo tomando esses medicamentos para dormir, uhum, ansiolíticos em grandes quantidades. E aí você falou sobre a questão que também existe uma automedicação, que já é perigosa com esses medicamentos, que geralmente são de tarja vermelha, alguns tarja preta. O uso desses medicamentos pode acarretar em algum problema, como vício ou até surgimento de outras doenças em relação a essas pessoas que têm que tomar esse medicamento por conta do impacto das turbinas? Então, uma das coisas que a gente, né, identificou, assim, até no momento assim que eu fui a primeira vez assim lá em Caetés, em alguma comunidade, a gente até fez um documentário, né? E lá, quando a gente estava entrevistando, né, as pessoas, um monte de gente, aí eu perguntei sobre isso, sobre a questão do uso de medicamento, né? Aí foi uma moça, né, entrou lá na casa, tal, ela trouxe um saco enorme, cheio de medicamentos. Assim, aí perguntei, e esse medicamento, os médicos, tal? Enfim, eles conseguem medicação sem receita médica em várias situações, entendeu? Mas, enfim, então é frequente, né, esse uso de medicação, porque eles não aguentam, né, o sofrimento, né, que é gerado, né, nesse processo, né, das torres, dos infrações, sobretudo, né? Então, e aí tem um problema, né, que, enfim, é difícil. A gente, né, tentou e conversou, na Secretaria de Saúde do município, né, enfim, mas é algo que é difícil de ter um controle, né? A gente não tem essa capacidade de inserir, de ter mais. A gente pretende fazer um levantamento mais geral, mas assim, está com dificuldade no próprio SUS, assim, de ter esses dados, né? Mas a gente ainda não fez esse, não conseguiu, né? Então, assim, de uma forma geral, né? Eu acho que se requer, né? E aí eu acho que a gente não tem, né, um Estado que tenha essa capacidade, né, de controlar, limitar e ter uma proposta que seja de regular, né? Essas medidas, por exemplo, né, que a gente está falando, dos infrações, para que se tenha minimamente algum tipo de saúde, né, que seja, ou seja, uma infração no nível que seja adequado para que as pessoas tenham, né, em seus territórios, condições de permanecer nos territórios. Porque, como eu falei, eu acho que o processo está sendo, e aí eu falo assim, eu acho que é uma estratégia de tirar as pessoas do território. Eu acho que essa estratégia não é só com eólicas, tem uma estratégia não sei se é nacional, ou seja, de um processo, entendeu? De expulsar as pessoas dos territórios, porque, como eu falei antes, né, é um processo do neoestativismo. Então, o que interessa é isso, né? E aí, o Estado e os empresários, o capital, vai e tem poder político para isso. É uma pena que a nossa capacidade, né, de intervir, de incidir, é pouca, né? A gente estuda, a gente faz reuniões, viaja para quilômetros e quilômetros, né, para estar com as pessoas, estabelecer estratégias, contribuir, mas isso é insuficiente. Mas é o que a gente gosta de fazer, que sabe fazer, e que a gente vai continuar fazendo isso. Com certeza, André. A Alessandra Trajano Nunes, ela fez um comentário dizendo que ela e o professor da UFAP, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, fizeram um diagnóstico junto à população e publicaram esse estudo. E há muitos relatos de doenças, vale a pena publicar também, ela dizendo, o seu estudo. Sim. Você pode até dizer no final, posso direcionar uma pergunta para que você diga onde a gente pode encontrar os seus estudos sobre isso, porque são muitas associações a problemas emocionais, com certeza, Alessandra. E você falou durante a nossa conversa que a Terra não consegue mais sustentar a carga das turbinas eólicas e também continuar suprindo a agricultura familiar, né? O trabalho dos moradores. Você também falou que os animais, eles são afetados pelo impacto dos parques. Sim. E acabam fugindo, né? Saindo, migrando também. E, inclusive, as próprias pessoas também têm que migrar. Aí eu te pergunto, a energia eólica, ela é tão limpa quanto ela é divulgada pelo governo nacional, por essas campanhas, né, de energia limpa que o Brasil tem que, né, se migrar para a energia limpa? Essa energia, ela é limpa assim, já que ela causa tantos problemas? É uma ótima pergunta, né? E no meu ponto de vista, é uma energia suja. É uma energia suja porque nega a legitimidade da existência dessas pessoas em seus territórios e produzem muita doença, muito estorvo para as pessoas, né, em seus territórios e que tem levado as pessoas a saírem dos seus territórios, irem para as cidades. Né? Como eu falei antes, né, na nossa experiência, isso está acontecendo, né, lá no Agreste Meridional, mas isso em muitos territórios, né, por conta das doenças e das pessoas não suportarem, né, mas e depois que elas saem de suas casas, né, elas vão para as cidades, elas melhoram, né, assim, isso tem, né, pessoas que a gente conhece lá no território de Caetés, né, que elas saíram e que melhoraram, né. Como falei, teve a esposa, né, do presidente do sindicato de Caetés, que eles tiveram que sair, né, e aí a esposa melhorou depois que saiu, e quem está meio mal é o marido, é o seu Simão, que é o presidente do sindicato, porque ele perdeu a convivência com a terra dele, o que ele produzia, né, e era muito lindo lá, né, o que ele produzia ao longo dos anos, né, e teve que se afastar, né, da terra. Sim. E você também tinha falado, quando a própria Alessandra tinha perguntado sobre patologia, você falou do pozinho que cai das turbinas. Isso. E também tem alguns dados que dizem que as hélices, elas podem enferrujar e cair, como elas já aconteceram, né? São riscos que inicialmente não aparecem, que também não são divulgados, mas com o tempo vão se tornando evidentes, né? Também traz algum impacto essa queda das torres? Então, sim, tem acontecido torres, né, a gente tem visto, assim, tem relatos, né, de torres que caem, né. Eu não vi, assim, que tenha tido, assim, ou seja, ter matado alguém e tal, não sei se isso já aconteceu, mas eu não tenho essa informação, mas sim de que as torres, elas caem, até cai uma hélice, ou cai também a torre toda, nas pessoas que a gente já dialogou, né, porque a gente sempre tem interlocução com pessoas de vários estados, né, tem rodado um bocado, assim, para, né, para conhecer, enfim, né, e ter contribuir nesse processo, né, em relação a essas políticas, né, relacionadas. E aí já vem a questão também que você falou, que a distância é muito pouca, né, então imagina uma hélice vai cair muito perto, talvez até nas casas, né? A gente vai, né, nesse projeto de pesquisa, né, que a gente coordena com vários colegas, professores da UPE, e a gente vai, tem um colega que ele é de Alagoas, que ele trabalha, né, ele tem equipamentos bem potentes, assim, né, que isso, ele é parte do projeto de pesquisa, né, e aí ele vai estar proximamente, assim, lá em a região, né, de Garanhuns, lá em Caetés, enfim, outros, para fazer essas medições, né, porque a gente não teve ainda essa oportunidade, né, de fazer medições dos infrassons em relação à medição das casas e tal. Fez assim de uma forma aproximada a distância das casas para a torre, né, mas não para fazer a medição, né, dos infrassons e o impacto, né, que esses infrassons têm nas pessoas, né, nas famílias. O nosso tempo está acabando, mas eu ainda tenho uma pergunta, se der tempo, duas, para te fazer sobre a questão de tratamento. A primeira, eu queria saber se você, durante seu mapeamento, escutou que, por exemplo, as empresas que são responsáveis pelos parques eólicos ofereceram algum auxílio para o tratamento desses moradores ou até para auxílio financeiro para eles que tiveram que perder as suas casas. Conta um pouquinho. Não, assim, o que a gente viu, assim, não tem nada relacionado com isso, com a, né, com o fato, né, de, né, dessas empresas contribuírem, né, por problemas existentes, né, com as pessoas que foram afetadas de alguma forma, né. Isso eu não tenho conhecimento, né? Eu não sei se isso aconteceu, mas eu acho que não. Eu acho que não, assim. Enfim, teve mais para trás alguns problemas, algumas tensões, pela dificuldade, né, deles fazerem algo que fosse mais, enfim, que desse respostas, né, algumas respostas que fossem satisfatórias para os problemas que as pessoas passam, né, como, enfim, essas questões que a gente falou da, né, das torres, dos ruídos, tem assim, empresas, e essas que estão lá na região de Caetés, em que elas são mais antigas, né? Então você tem mais ruídos, tem mais problemas, né, que passam e que incomodam mais as pessoas, né, no seu dia a dia, enfim, né? Então tem questões que não são, e sim, são mais problemáticas, né? Porque tem projetos que são bem mais antigos, isso é um problema, né? Tanto que as pessoas estão buscando sair, né, no caso lá de Caetés, para ir para a cidade. Né? E aí, já que você está dizendo, né, e tem dados desse êxodo rural, né, que está acontecendo, a gente também pode supor aqui, eu vou te perguntar, também não está sendo feito nenhuma ação para diminuir o impacto desse barulho das turbinas, nem pelo governo, nem por essas empresas, né? Não, não tem sido feito nada. O que tem sido feito, né, é que a gente tem, nós temos contribuídos com essas comunidades, com o sindicato, né, isso tem sido um processo muito bom, muito bonito, assim, né, de articulação, porque tem pessoas que são incríveis, né? Assim, essa minha experiência, eu tenho uma experiência muito longa de trabalhar em territórios de comunidades tradicionais, e eu acho uma das coisas mais lindas, assim, é o que eu gosto mais de fazer na minha vida, assim, é estar em território de comunidades tradicionais, né? Porque são processos muito bonitos, assim, e as pessoas têm uma capacidade de doar, se doar, né, de contribuir para, né, para esses processos. E essa troca, eu acho sempre muito fértil, né? Eu trabalhei muito tempo na questão da transposição de São Francisco, também foi uma coisa belíssima, assim, né? E nesse processo agora das eólicas, né, também está sendo muito, muito bom. A gente tem interagido também com o Ministério Público Federal, que é um órgão, né, que é um dos órgãos que eu acho importantes, assim, no Estado brasileiro, né? Vai ter também, recente, em Caetés, uma ida, né, mas é Ministério Público Estadual, né, fazendo, né, uma vista lá, tal, para ver, fica aqui, consegue com alguma coisa. Porque também a minha experiência com o Ministério Público Federal, Estadual, em Pernambuco, não é muito boa. A capacidade de resposta é mínima, mínima. A questão da transposição tem coisas que geram 10 anos ou tal, e que não se resolveu, né? Não se resolve, enfim, espero que esses que chegaram, porque varia muito também das pessoas, né, de cada, que estão ali naquele momento, assim, no Ministério Público, né, ter essa capacidade de incidir, né, para, enfim, a comunidade, né, ou não, enfim, então, enfim, vamos ver se consegue ter um Ministério Público, alguém do Ministério Público no território lá do Agreste Meridional, né, para ter uma melhoria, né, e contribuir mais nesse processo. André, aproveitando, conta para a gente onde é que a gente pode encontrar os teus dados, as tuas pesquisas, para que a gente consiga, né, ter esse acesso. Então, a gente está ainda no processo de... A gente não terminou ainda, né? Porque, assim, a gente começou o ano passado, né? Tem um processo, então tem coisas que a gente está ainda em relação a esse projeto especificamente, né? A gente não tem dados, um trabalho publicado, né? Tem algumas coisas que com aluno e tal, que está em publicação, porque esses processos são muito longos, né? De você, de um artigo ser publicado, né? Então leva um ano, dois anos, enfim. E tem com a aluna mesmo, tem um ano e meio que ainda não foi publicado, né? E e não foi agora dessa pesquisa, né? Foi da dissertação dela, né? Mas, assim, eu posso entrar em contato com vocês quando a gente tiver o material mais organizado, assim, e tal. Certeza. Isso fica o compromisso. É isso, gente. Estamos encerrando por aqui. No Saúde é o Tema de hoje, nós falamos sobre o impacto das usinas eólicas e a saúde mental no Agreste Pernambucano, e nós recebemos o doutor em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, pesquisador titular do Departamento de Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas AGU Magalhães da Fiocruz, André Monteiro Costa. André, nós agradecemos muito a sua participação, foi um programa muito produtivo, deu para falar muitas coisas aqui e explicar muito também. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e eu, Isabel Baé, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais ficou Tauan Batista, também de jornalismo. A coordenação de transmissão e streaming ficou por Igor Cabral, técnico da Rádio Paulo Freire, e na edição de podcast, João Pedro Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema.